Juntos na web, curiosidades. O que é uma ilha? A resposta para essa pergunta acho que todos nós sabemos, não é mesmo? Aprendemos bem cedo na escola. Uma ilha é um monte de terra cercado de água por todos os lados. Mas o Juntos na Web Curiosidades de hoje quer saber: quantas ilhas existem no mundo? Quantas ilhas existem no nosso país, o Brasil? Bem, segundo mapas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, contando-se apenas as ilhas oceânicas e marítimas, são cerca de 6.800 ilhas. Segundo estimativas da Conferência das Ilhas Marinhas do Brasil, só na costa marinha do país existem 1.500 ilhas. As ilhas oceânicas do Brasil são o arquipélago de Fernando de Noronha, as ilhas de Trindade e Martim Vaz, o rochedo de São Pedro e São Paulo e o atol das Rocas. Há também as ilhas costeiras que ficam próximo ao litoral, dentre as quais se destacam as ilhas de Marajó no Pará, São Luís no Maranhão, Itamaracá em Pernambuco, Vitória no Espírito Santo, a Ilha Grande no Rio de Janeiro, São Sebastião em São Paulo e Santa Catarina no estado de Santa Catarina. Ainda temos outras ilhas conhecidas como Ilha Bela e Ilha Comprida nos litorais Norte e Sul, respectivamente em São Paulo, por exemplo, né? Pesquisadores alemães e americanos analisaram os dados climáticos e ecológicos de 17.883 ilhas marinhas em todo o mundo, que juntas representam pouco mais de 5% de toda a área terrestre e já são lar de muitas espécies endêmicas, né? Ou seja, restritas a essas regiões. Aprendemos bem hoje, né? Então são 18 mil, vamos arredondar, 18 mil ilhas em todo o mundo e só aqui no Brasil nós temos 6.800 ilhas. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidades de hoje? Então até a próxima!